chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida, 1 da tarde. Chegamos com o Pretinho, com Coca-Cola, abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija, e as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Os amiguinhos do Pretinho nesta quinta-feira vão bem, que beleza. Fala, Porazinho. Eu tô bem, cara, e tava muito bem, mas eu fui agredido já 2 vezes desde que eu cheguei aqui nesse estúdio. Porazinho, por quê? Sanguinho doce aqui na bullying, minha, é o bullying. Já fui agredido. É o bullying. Pelo meu chefe e pelo produtor do programa. Putz, Porazinho. É, mas eu tô bem, mais eu tô bem. Nada vai estragar o meu dia. Na festa de terça, o Porã foi o gordinho que sofreu a bullying, né? O gordinho do bullying. Me tiraram o assento, meu. O assento da cadeira do Porã. Acredito, Porã foi sentar assim, blum, entrou pra dentro da cadeira. Não acredito que fizeram isso contigo, Porã. Eu fui no banheiro, tiraram o assento da minha cadeira. Aí eu fui tirar uma foto, voltei e tiraram meus talheres. Aí tava todo mundo comendo e eu sem rango. E aí, quando chegou o rango, eu perguntei: olha lá, Porã. Ele olhou, aí botamos gelo no prato. Gelo no prato. Que isso, cara? Eu sou muito inocente. Foi cortar o risoto, senti umas pedras de gelo no risoto. Eu sou qualquer muito hora dessa, o Porã vai fazer com piança a mesma coisa que aquele que gordinho fez naquele bagulho. Vai atirar pra cima. Fala, Mr. P. Falo. Beleza, Cajezinho? E aí, beleza? Fala, Marcos Pianges. Eu mereço. É, merece mais do que mereço isso ainda, mais, cara. Muito mais. Maurício Amaral, tudo bem? Eu tô bem, eu tô bem. Tudo certo, a estrela morre. O móvel do Pretinho morrer. Básico de hoje faz a alegria de quem mora no sul do Brasil todo domingo de manhã. Neto Fagundes! Fala, meu compadre. Porque o meu compadre apresenta na RBS TV, no canal 12, o Galpão Crioulo junto com o noivo Tio Nico. É, exato. Noivo, né? É noivo dele? Noivo da Ana. Vai casar. Aqui que tinha noivado. Que beleza. Tchim, hoje é quinta-feira, dia 26 de maio de 2011. Hoje é dia do revendedor lotérico. Abraço pra Novo Hamburgo. Grande abraço ao revendedor lotérico. Lembrou. Cara, quem trabalha em loteria é tenso. Cara, esse mercado tenso. Aí é uma loteria, né, cara? É uma loteria. Nunca sabe o que vai acontecer, né? E também hoje é dia do... Não, não pode ser dia do museu de novo. Por que não? Porque a semana passada foi o dia do museu. Pois é, na semana passada foi o dia do museu. A gente falou aqui até de vários museus do mundo e tal. Ah, não, dia do museu de novo. Lembra, meu, que a gente falou do museu. Tu tá louco, Maurício? Que é isso, cara? Tu tá usando não, eu tô, qual eu tô ferramenta do qual ferramenta do Google tu tá usando pra buscar as datas, Amaral? Grana dos museus. Os museus me pagam. Esse carro que eu comprei foram os museus que me pagaram. Aliás, é um carro bem antigo. Assumei o carro que esse museu. Agora, museu, vocês sabem que vem da mesma palavra grega que denomina musa, né? Ou seja, museu é um lugar de inspiração. É verdade, Marcos. Não de velharia e tal, é um lugar pra tu ir e te inspirar como uma musa inspira um poeta. É que tem um monte de... Tem vários tipos de museus, né, cara? Por exemplo, o Museu de Tecnologia, Ciência e Tecnologia. Tu não encontra nada de antigo num museu de ciência e tecnologia, a não ser fósseis, a não ser, enfim, coisas muito antigas que despertam a atenção da ciência. Mas é isso. Tem museu de arte, né? É outro tipo de museu. Museu do Louvre, por exemplo. Mas museu não precisa ser necessariamente um lugar de coisas antigas. Né? Exato, exatamente. Mas o melhor do museu é um museu bem feito, é um museu inspirador. Não quero chegar lá e ver assim, legal. Isso aqui foi antigo, tá ali porque é antigo, tá ali porque fez história. Vou fazer o reggae do museu. É coisa que valeu a pena guardar. Não, mas eu acho que o museu, sim, necessariamente tem que ser de coisas antigas, senão é uma feira. Não. Museu de tecnologia. O museu de Pereira Camargo tem exposição nova. Peraí. O museu é uma coisa permanente, a feira é uma coisa que acontece em 10, 15 dias. Tu já foi no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. Olha aqui, ó, o museu é um local de preservação de objetos com finalidade cultural e não tem, apesar de trazer a ideia de algo rústico, antigo, não é. Ah, bom, então não é. Tá bom. São tipos e tipos de museus, né? Museums. Museums. Pô, logo o KG que tinha que saber de museu. É verdade. Eu fundei o primeiro museu no Brasil. Vamos então aos destaques do Clique RBS. Além do dia do revendedor lotérico e dia do museu, hoje também é dia nacional de combate ao glaucoma. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que 65 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com glaucoma em todo o mundo, inclusive o Potter aqui entre nós. Eu também. O Maurício Amaral também. Eu também. Dessas pessoas, 900 mil são brasileiras. Quase 1 milhão de brasileiros têm glaucoma. provocada pela elevação da pressão do olho, a doença não tem cura. E quando não é tratada, pode levar à cegueira. Ou a tribo de Já. Eu tenho uma carteirinha que eu recebo medicamento importado. É muito sério isso aqui, cara. É muito sério isso aqui. Realmente, na tribo tem muitos caras. A principal barreira a ser vencida é o hábito de procurar um médico somente diante da presença dos sintomas. A pessoa não vai sentir nada, só vai sentir na fase mais avançada, quando começa a esbarrar nas coisas. Vai perdendo a visão lateral. A periférica, né? Exato, a visão periférica, que é assim, tu olha reto, tu olhando reto pro Piangers e tô vendo todo mundo à volta, mas sim, quem tem glaucoma olha reto pro Piangers e só vê o Piangers. É como se tu olhasse a visão periférica, né? Através de um cano. A tua visão é como se fosse por um cano. Né? E outra, né? Eu que uso lente de contato faz bastante tempo, então azul, tem que estar sempre vendo. Transparecendo aqui azul. Não, tem que fazer exame, cara, da pressão do olho, que é bem simples, é um exame super simples, mas que as pessoas não fazem. Realmente, às vezes, pode evitar, pode fazer um tratamento preventivo, que pode ajudar bastante, entendeu? E como não tem sintomas, as pessoas não tem, cara, não. Teria mas eu tenho muita pressão no olho. Isso é glaucoma? Todo olho tem pressão. Vai consultar, Gauchão. Mas todo olho tem pressão, Gauchão. A elevação da pressão do olho é que causa a glaucoma. Eu tô com um troço encabeçado pra ti. Queda de avião na Argentina deixa 4 mortos. Mais um. Ele já fez isso semana passada, cara. Eu não acho legal ficar aplaudindo a morte de argentinos, cara. Pode ter um brasileiro dentro. Não, pode ser um brasileiro. Lamentável. Eu acho isso assim, ridículo, infantil e extremamente desconcertante pra quem é argentino e nos ouve. Eu, por exemplo, conheço 5 argentinos que ouvem o programa todos os dias. Todos os dias, cara. Eu acho isso muito, muito ruim, cara. Desculpa por eu ter sido o primeiro a fazer brincadeiras com argentinos na história da humanidade. Não. Eu não tô falando pra ti, eu tô falando pra quem quer que seja aqui, cara. Cara, a gente tá falando da morte de uma pessoa, velho. Aí tu aplaude a morte da pessoa, mas tá tudo errado, velho. Vai que tem uma argentina lá, meu. Mas tá tudo errado, cara. Lamentável, hein, Maurício? Né? Tá bom. Maurício perde às vezes, né, cara? Não, o Maurício ele não toma o remédio dele. A chance de ficar quieto. O Maurício ele tem mijada no ar, ele tem um comportamento que oscila assim, ele vai, treinador aquele oscila. E aí daqui a pouco ele tem uns picos de insanidade, assim. Tá explicando, Maurício? Mais ou menos. Psicólogo. Vídeo post dos ticos. Eu acho que hoje teremos grandes emoções no blog do Pretinho, exemplo de olha, só falta um dia desse tu baixar as calças no palco. É só disputar. Tu vai baixar as calças na balada pretinha. Eu nunca vi um Camboriú cara ser sábado. Foi massacrado, hein, Maurício? Foi um troço horrível. O livro foi o que ele falou. Bom, cara, este avião caiu deixando 4 mortos. O acidente aconteceu ontem à noite perto do aeródromo de Venado Tuerto, a 366 quilômetros de Buenos Aires. Tuerto a pista. Que coisa. Descoberto vazamento de óleo no porto de São Francisco do Sul, litoral norte de Santa Catarina. Cerca de 200 litros de óleo diesel vazaram e se dispersaram por uma área de 10 mil metros quadrados. A área atingida pela mancha tem quase o tamanho de um campo de futebol. Taxa de desemprego no Brasil atinge 6,4% em abril. Índice é o menor nos últimos 9 anos. O salário médio do brasileiro é de R$1.540. Algum comentário sobre o salário médio? Não, eu não vou falar nada. Não vou aplaudir o salário médio? Não, eu não vou falar nada, vou tomar uma mijada. Não tem como aplaudir, 1.500 é o salário médio? 1.540. É por isso que as velhas estão no ônibus falando, tá bem agora, tá ganhando 1.500. Sempre que tu entra no ônibus, vai viajar pro interior, vai ter uma véia falando disso agora. Meu filho tá bem agora, tá ganhando 1.500. 1.500. Todo ônibus ouvindo. Foi bom o comentário, não? Casando, tá bom, né? Foi bom o comentário. Eu gostei. Publicada a lei que proíbe venda de tinta spray para menores de 18 anos. Aí, lamentável, né? Lamentável. De acordo com a nova lei, o spray só poderá ser vendido para maiores de idade. Ou seja, para ser pichador agora tem que ser maior de 18. Não gostei desse teu comentário. Mediante a apresentação de um documento de identidade, as latas serão vendidas. As latas terão de trazer escritas as expressões pichação é crime e outra inscrição, proibida a venda para menores de 18 anos. Ou seja, é mais fácil hoje no Brasil um garoto de 16 anos comprar uma cerveja do que uma lata de spray. Lata de spray. É isso aí. Pode comprar com menor de 16. Parabéns, Brasil! Menor de 16 não pode. Ninguém cobra, não pode. Né? Ninguém pela cobra. Lei. Não, pela lei não, pela lei não. Não pode, outra coisa que é absurda, as plaquinhas que estão nos postos de gasolina, nas lojas de conveniência, é, que diz assim, não pode beber no local. Quem tá rindo aí? Não, o Maurício tá tomando os remédios. Ah, viu só? Não pode beber no local, não pode beber cerveja na loja de conveniência nem nas dependências do posto, ou seja, pega tua cerveja e vai beber no carro andando. Vai andando, né? É, vai tomando e bebendo andando. Aquela lei que já é famosa. Maravilha isso, hein, cara? Que loucura. Sensacional. É, mas eu acho que... É o contrário, as pessoas querem beber, a lei incentiva as pessoas a beber em casa, né? É. Não, a lei incentiva que não fazem isso. Até porque se tu beber ali, tu não pode sair dirigindo também, né? Pois é, mas... compra e vai pra casa beber, né? Ou vai pra festinha. Ah, vai pra alguma coisa. É que não existe. Vai pra P das Minas. Mas isso aí cara. É uma lei que não... Cara, tem tanta nada. Coisa não, mas errada. É por causa dos postos que começou a dar muita confusão. Muita confusão nos postos, ok? Tá sendo nas lojinhas de conveniência. Ali, aliás, em Canoas ali não conseguiram acabar com a treta, né? Mas eu não sei se os postos gostaram disso, porque eles deixaram de vender cerveja. É verdade. Bastante. Tem tanta coisa errada envolvendo as leis de trânsito, cara. Por exemplo, o cara pode comprar a bebidinha dele, seja lá a cerveja ou a vodka, o uísque, o vinho, o que for, e entrar pro seu carro absolutamente escondido pelas películas, entendeu? Sim. E fazer dentro do seu carro o que bem entender, andando pelas ruas. Certo. Outra coisa, o cara não pode falar no celular no carro porque é multado. Ele está protegido pelas películas, da mesma forma, falando no celular, ninguém vai ver. Outra coisa é que os carros já saem de fábrica hoje em dia com essa tecnologia embarcada que é o multimídia. É um kit multimídia por onde tu vê TV, tu vê DVD, tu fala o telefone, tu tem um GPS, isso tira absurdamente a atenção do motorista enquanto ele tá tendo que digitar ali as coisinhas no multimídia, e aí pra isso não tem lei. Isso é tão perigoso ou até mais perigoso do que o telefone celular. E pra isso não tem lei. Sabe que antigamente eu ouvia falar de histórias de pessoas que fumavam no carro e que iam pegar o cigarro no porta-luva. Isso. E acabavam batendo o carro e morrendo. Muitas vezes em acidentes. Ou seja, a gama de oportunidades pra isso acontecer hoje infinita. É muito maior, né? Eu fui um que destruiu o meu carro e vendi pro ferro velho, tirando indo pegar um troço no porta-luva. Entrei numa árvore. Cigarro, né? É. Não, e a brasa do cigarro, por exemplo, pode cair no colo, a pessoa. E aí tirar a tua atenção. Qualquer chimarrão, cara. Chimarrão, tem gente, já vi gente dirigindo com um chimarrão numa mão e o cachorro no colo. Já vi cara fazendo churrasco no. Espeto corrido. Ou seja, amigos, nós nadamos num mar de hipocrisia. É brincadeira. É um mar de hipocrisia, porque quem aqui nesta mesa não fala ao telefone dirigindo? Quem? Eu falo, mas procuro botar. Quem que disse eu? Eu, Marcos. É mentira tua, cara. É verdade, não, porque eu comprei um som, paguei R$300. Eu boto no... Paguei R$300. Ah, mas tu tá falando no telefone igual, irmão. Eu tô com as duas mãos no volante. Mas tu estás absorvido pela conversa. É verdade. Eu nunca presto atenção com quem eu converso. Mas aí tu não vai poder ligar o rádio. É o rádio, pessoa do lado. O que eu faço é isso. Eu não gastei R$300 no som, mas eu boto no alto-falante do telefone. Do telefone. Ouvi a voz. E aqui, ó, tudo no botãozinho. Aqui, ó, me liga na hora, eu atendo já no som. Atendo no som, sim, no botãozinho. Cara, eu entendo. Alô, pois não. Tecnologia. Pois não, aqui quem fala é Marcos, seu bate-móvel. E tem carro que já vem no volante, né? Tu já atende no volante ali. E mais uma vantagem desse garoto que vos fala, nunca bati o carro. Realmente, Marcos, tá na hora de trocar o teu carro, né? Com esse aparato todo, tu precisa de um carro novo. Tá tranquilo. O aparato vale mais que o carro. Olha, o dia que tu vender esse som, esse carro. Bom. Vai o carro brinde, brinde. Vendo o CD, mas vai junto por fora. O carro tu pode levar junto. Pode tá levar, bem, cara. Mas era isso, então. Fazer o quê, né? É a vida, né, cara? Mais que eu queria comentar com vocês. A questão da anistia para quem desmatou a floresta amazônica. Isso aí não pode, né, Magnata? Cara, o que é isso? Isso aí não pode. Tem notícia que parece que tá brincando. O Jornal Nacional ontem foi uma piada atrás Caceta da outra. Caceta e Planeta. que, cara, que é isso? Isso não, tem uma piada boa também que é a Dilma ter cancelado os kits. Vocês devem ter comentado. A gente comentou. A gente comentou. O que aconteceu? A oposição foi lá e falou: olha só, Dilma, então se tu liberar os kits aí a gente vai. Oposição vinculada à religião. Bancada religiosa. Católica e evangélica. Vai pedir pro Palocci dar explicação aí, tá? É. Ai, que beleza. Outra beleza, então vamos cancelar os kits. Neila, tu era a favor do kit homoafetivo? Anti-homofobia? Não estou por dentro. Estou meio fora. Estou estreando peça. Tá ensaiando muito. Estreando peça. Tá rolando no chão. Beijando na boca muito. Tá passando muito. Tô numa fase mais eu. Sou eu e eu. É, mais intimista. Pensando na minha vida, na minha perspectiva. Não tem nem ouvido o programa aqui. Não tenho ouvido o programa, não tenho. Nem sei quem são vocês. Não sei quem são vocês. 1:18, vamos começar a rodada de destaques do Clique Recorte, Marcelo. É verdade, amigo. Cara, isso aí também não vai acabar no programa. Verdade, né? Quer cortar a Rede Recorte já. É tocar tudo, então. Cara, a gente pode rever todo o programa, inclusive a permanência do programa. A presença de pessoas. A escalação. O programinha que tem antes aí, o Discorama, antes do Pretinho. Tem mais audiência que o Pretinho. Tem uma bela audiência também. Podemos transformar o programa em duas horas. E tá subindo. É só música. Luz alta, já tá dando luz alta. Então cancela? Não, ainda não, Marcelo. Vai Marcelo, lá. Acabou meu não, meu não espaço. Acabou. Mais uma vez a política da Rede Globo acaba tirando do ar o único momento de pluralidade. É verdade. Para com esse barulho. É verdade. Para, me segura que eu vou bater nele. Segura ele. Mulheres de agricultores posam para calendário sexy na Alemanha. É verdade. Elas posaram nessa quinta-feira ao lado de bovinos, bezerros e foices e um cavalo. É verdade. E um gato sobreviveu após ter sido atingido por 19 tiros. É verdade. O gato tem 7 vidas. 19 tiros de chumbinho foi no gato e o gato sobreviveu. Pobrezinho do gato. Olha as imagens do gato lá. A imagem é do raio-x, né? Mostrando o corpo do animal crivado de mar. É verdade. Chefe Nua vai apresentar programa de culinária na TV. Ela cozinha sempre pela dona. Ela vai ensinar a fazer a maminha. Ela diz que quer fazer com que os homens se interessem mais por cozinhar. É verdade. Os caras vão prestar atenção na receita. Se eu cozinho, eu não lavo. É verdade. Fica era aí, só cara. Isso, Marcelo. Era isso, Pikachu. Marcelino hoje tem pouca participação também, né, Marcelo? Fica aí a dica pra RBS TV colocar um programa assim como esse. Onde a chefe cozinha seminua. Ou Pinheiro Machado, né? O Anônimos pelado. Olá! Vai daí, Mr. P! Vamos, uma curtinha, não precisa nem de trilha do Cristiano Manoaldo. Tá bom, então. Foi comprar um livro. O Cristiano Manoaldo? Sim, foi comprar um livro. E aí o vendedor perguntou: o senhor quer um romance mais leve, mais pesado? Ora, pois, é indiferente, eu estou de carro mesmo. Tá bom? Posso levar. Vai, KG! O Brasil foi anunciado como sede do fim do mundo de 2012. Aê. O primeiro na história a ser realizado num país latino-americano. Ah, que legal. O Brasil levou uma certa vantagem na escolha por nunca ter sediado eventos dessa natureza. A Indonésia já havia sediado o tsunami de 2004 e os Estados Unidos foram devastados em 2009 pela obra da Lady Gaga. A vitória do Brasil foi muito comemorada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, muitas críticas estão sendo feitas ao cronograma apertado do evento, que tem menos de 2 anos para acontecer. A maior preocupação da organização do evento é com o atraso das obras. Algumas ainda estão em fase de licitação, como a perfuração de fendas da placa tectônica sul-americana e a construção de vulcões ativos do Planalto Central. Para minimizar o atraso nas obras, o plano do Comitê do Fim do Mundo Brasileiro é aproveitar as águas das enchentes para promover dilúvios por todo o país. A floresta amazônica terá a agenda de queimadas levemente ampliada, para que o Brasil todo se incendeie até meados de 2011. O maior investimento para o apocalipse deve ser feito no interior do país, visto que as principais metrópoles do Brasil já encontram-se bem avançadas em seu estado de destruição. maiores deverá ter uma secretaria especial, né? Vai ter, né? Secretaria do fim do mundo. Secretaria especial do fim do mundo. Cara, tem um troço que tá me deixando bastante preocupado. Tava dando uma olhadinha aqui nos tweets desde o do início do programa e tem uma cambada de debiloide aqui aplaudindo essa hermanofobia, cara. Cara, eu não quero dizer nada, Alexandre. Cara, não podemos compactuar com isso, cara. Essa, o castelhano, o que tu acha dessa hermanofobia? Eu acho incrível, cara, que vem um missioneiro que diz uma bobagem dessa, cara, e os caras ficam aí, todo mundo agora, seguindo esse cara. É porque, cara. Até porque sábado agora todo tem balada. Todo mundo gosta de ir pra Buenos Aires, né? Tem balada todo do mundo Pretinho gosta de ir, né? Na Argentina. Camboriú. Talvez não saia, talvez não saia. Mas deixa eu te falar uma coisa, castelhano, tu é argentino mesmo, nasceu aonde, cara? Cara, eu nasci em Camboriú, né, cara? Balneário. Eu já expliquei pra vocês que é o lugar que mais tem argentinos depois do Buenos Aires, né? Camboriú. Então lá minha família se desenvolveu, lá conheci o Marquinhos, que é um cara que mudou minha vida, né, cara? Quando... Teu filho, desde é teu filho ele... mesmo? Cara, há suspeitas, né, cara? Mas eu, a cara é igual, né, cara? Cara, é igual, narizinho. Sempre assim. Cara, igual. O filho por fora, ele sempre é a cara do cara, cara. Ele tenta se esconder, mas não adianta. Lá vem o guri com aquela fotinho igual, né, cara? É verdade, né, cara? Não sempre, tem como ligar, cara. Tu reconheceu a minha mãe pela barba, né? A Tracy? Cara, foi pela barba, né? Porque. Não, aquela época eu namorava a Tracy, cara. Foi o. Traiu a Tracy com a minha mãe. Bola nas costas do Tracy. Aliás, a mamãe tá aí, tá em Porto Alegre, hein? Cara, queria dar um grande beijo. Pô, que legal. As perninhas dela, tortinha. Ai, ai, ai. Cara, eu queria que tu mantivesse o nível, tá? Beijo, mãe. Beijo, mãe. Vamos ver aí, meu compadre. Vai aí, cara. O nego velho bate na porta de uma distinta senhora. Pronto! Bom dia, querido. Tudo bem? A senhora tem filhos? Não, não tenho. E cachorro? Ou gato, quem sabe? Não, também não tenho. O radinho tem alto-falantes, potentes, esse estilo Alexandre Fetter, assim, forte, com subgrave. Não, não tem. Toca algum instrumento, menino? Mas vem cá, o senhor é fiscal, trabalha no censo, alguma coisa? Não, não, é que eu tô interessado em comprar a casa aqui do lado. Isso é importante. Vai dar um bico, né, galera? Vizinhança. Não. Olha aqui o nosso ouvinte, o Leonel Bagolin. Bagolinho, Bagolin! O que vai fazer na tarde? Bagolinho, grande Bagolin. O Ed Santa Maria tá morando em Floripa e manda algumas pérolas das celebridades. Fumar mata. E se você morrer, você perdeu uma parte muito importante da sua vida. Brooke Shields falou isso. Brooke Shields falou isso. Meu Deus. Sempre que eu assisto TV, eu vejo aquelas pobres crianças morrendo de fome em todo mundo. Não posso deixar de chorar. Quer dizer, eu adoraria ser magra assim, mas não com todas as moscas e morte. Ah, é a nome. Mariah Carey. É a Mariah Carey. Tudo que ela quer é ser magrinha, né? Porque... Eu nunca quis ir pro Japão, simplesmente isso, porque eu não gosto de comer peixe. E eu sei que é muito popular lá fora, na África. Britney Spears disse isso. Britney Spears. O que é o Walmart? Lá eles vendem coisas nas paredes? Paris Hilton. É que Walmart. E Marte é mercado. É um mercado popular, né? Que beleza. Eu acho que o casamento gay é algo que deve ser resolvido entre um homem e uma mulher. Acho que não. Arnold Schwarzenegger. Putz. Mestre. Ah, oh, ele fala inglês, espanhol e ainda é bilíngue. Don King. A coisa mais amorosa a se fazer é compartilhar a cama com alguém. Michael Jackson. Que isso. É porque ele dormia com crianças. Eu não sou anoréxica. Eu sou do Texas. Anotexas. Existem pessoas que são do Texas anoréxicas. Eu nunca ouvi falar em um. E isso me inclui. Jessica Simpson. Se Deus não quisesse que a gente comesse os animais, não teria feito eles de carne, não é mesmo? Sarah Paulin. Aliás, cara, comentário rápido. Aí eu vi um link hoje que me mandaram pelo Twitter de um, eu não sei, eu acho que é no Japão. Não vou saber, que os caras estão dando cachorro vivo pros tubarões comer, cara, pra fazer experiência lá. Que tipo botando... experiência? Experiência com poodles. Eu apoio. Não, pior é que era um pitbull na foto, cara. É um pitbull. É verdade. Eu também apoio. Tão dando cachorro pra tubarão. Esse aí matou o tubarão. Imagina. Comeu o tubarão. O tubarão voltou e perguntou pro cara, tem cachorro? não estão mais sabendo o que fazer com os pitbull, estão dando pros tubarão, porque tu sabe que um dos cachorros mais abandonados é o pitbull. Ah, é? É o pitbull. Dá muito problema, né? É, e aí as pessoas começam a achar que o bicho tá ficando revoltado e soltam pela rua. É uma mandíbula muito grande e o cérebro muito pequeno, parece a minha ex-mulher. Nego Vento, nós tava gravando o Galpão, uma vez chegou o nego velho mancando assim, né? Mas nego velho mesmo, assim, tu via palheirinho na boca, assim. E eu resolvi perguntar pro cara, quem que é, velho? Ah, esses Rottweiler aí. Rottweiler. O Rottweiler tinha comido a canela, né? Eu comprei um baita livro do Pablo Peixoto, um cara da internet que fez aquele vídeo do Dunga em Dia de Fúria. Ele escreveu um livro só com frases do Galvão Bueno na Copa do Mundo agora de 2010. Na última, só da última. Só da última, um livro. Mais Fórmula 1 e coisa e tal. Transmissões de jogos do Galvão Bueno. Então são só frases do Galvão Bueno. Só pérolas. E comentáriozinhos embaixo. É de chorar de rir. Uma das poucas vezes que eu abri um livro na livraria ainda, comecei a ler, comecei a chorar de rir na frente dos outros. É mesmo, constrangido. Cara. Constrangido. Baita cena. Muito legal, cara. E aí, como é o nome do livro? Comprar. É Cala a Boca, Galvão. Cala a Boca, Galvão. É imperdível, muito engraçado, vale a pena. Eu vou trazer o livro aí a vocês. O Leonel Bagolin, nosso ouvinte, pede um adoro. Adoro. Pra namorada dele. Pra quem? É, pra namorada dele. O Bagolin. A Bagolinha. Namorada do Bagolin, a dona Bagolin. Não me pergunta. E ajudem a divulgar o meu blog, laboratoriows.wordpress.com. Tá bom, é isso aí. Tá divulgado. Isso aí, grande bagulhinho. Queria falar o quê, Mr. P? Vamos aproveitar que a gente falou de animais, mas em especial de cachorros. E a Kátia mandou um e-mail dizendo assim, ó, pessoal, tudo bem? Escrevo pra pedir uma força de vocês, comunicadores, pra dar um toque aí. Quero dar um toque. Na população, isso, na população de Sapucaia. Atenção, Sapucaia. Pare de abandonar cães na Coab Blocos. Tá demais o troço. O poder público vem, busca, mas no outro dia aparece mais e mais e mais. Olha, tem animal aqui com sarna, a vizinhança compra remédio, inclusive vacina para não procriar. É dose ter de responsabilizar, ter que se responsabilizar pelo animal abandonado por uma criatura que não aprendeu o que é amar e a amizade de um animal de estimação, jogando fora como se fosse descartável. Vamos se ligar aí. Kátia é que manda o e-mail e pede exatamente a colaboração. É que as pessoas forçam a procriação dos cães, né? Além da natureza deles. E aí depois não sabe o que fazer com os filhotes. Uma vez eu recebi um toque aqui, por favor, não incentive aí nos classificados do Pretinho a venda de filhotes de cães, porque as pessoas forçam os cãezinhos a procriar, né? Pra ganhar dinheiro. É, pra exatamente. É. Ah. Aí então tu for, por exemplo, tem um cachorro aí tu quer encontrar o parceiro lá pra procriar. Ah. Lembra que a gente fazia isso no início? Aí tu e o Cajê faziam isso? Não, a gente divulgava aqui as pessoas querendo namoros, né? Arrumar namorados pros bichinhos. Apavorado. E aí cruz aqui, e é por isso. Pois é, mas eu acho que diferente, né, porque, cara? Porque isso aqui não é. Pode ter certeza que isso que a Caixa tá falando é de cachorro de raça, entendeu? É cachorro de rua. E essa procriação que se faz é cruza de cachorro com raça e são pessoas que estão acostumadas a fazer isso. Tem que respeitar a natureza do bicho. A cadela não precisa cruzar com. Se eu tenho uma cadela de uma raça determinada e eu quero fazer ali uma cruza com outro cachorro pra dar cachorrinho, seja pra dar pra algum parente meu pra vender. Sim, e daí, desde que mais eu um comentário, vai comprar. Mais um comentário errado do Maurício. Não, tudo bem, mas aí, ó. Quem vai comprar, vai cuidar. Tu faz vai pagar, a primeira gestação, dá 6 filhotinhos. Aí tu fica com um, dá o outro pra tua irmã, aí vende 4. Aí tu percebe. Como assim vende 4? Ganhei 800. Vende 4? Ganhei 800 pila nesse filhote. Aí tu com Maurício, mais um comentário anti-animal agora. E aí tu pensa, ai, que isso? Agora eu vou vender os outros 6. Aí tu faz de novo. Tá, mas deixa Maurício vender, porque olha aqui, ó. Maurício, é meio patético essa tese, porque se eu tenho uma cadelinha, moro numa casa e a cadelinha fica no pátio, ai, tem que respeitar a natureza. A natureza quer que ela, quando tiver corrida, cruze. E aí nunca vai fazer nada, então. É que tu é esclarecido, porque as pessoas. Não, mas eu tô com o Pi no caso. Pelo menos foi um elogio, no caso ali de Caia, que a ouvinte disse, talvez seja um problema. Cachorro na rua é problema de saúde pública. Sim. O problema de saúde pública é questão de autoridade do poder público da prefeitura de Sapucaia, do setor de zoonoses. Bola, porra! Então, aí, né, velho? Então tem que haver um encaminhamento. Zoonoses, velho! Ô, meu, vou fazer os classificados do Pretinho. Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Egali, bota pra nós aqui os classificados do Pretinho. Aliás, bota agora aí. A gente vai fazer um combinado com a nossa audiência aqui. Nós vamos mudar o formato de envio de classificados do Pretinho. nós vamos mandar todos os classificados para classificados@atlantida.com.br. Ok, ok. Duas ofertas da nossa audiência. Boa tarde, pretinho. Estou vendendo meu título patrimonial da Sogipa. Oh. Barbada, baixei o preço para R$600. Os interessados podem manter contato pelo e-mail bluestarvistorias@terra.com.br. Abraços a todos, Cícero Brito. Blue de azul, Star de estrela. Vistorias, Blue Star Vistorias, @terra.com.br. Cícero Brito mandou pra gente. Mais um, olá galera do BB, tô vendendo meu Ford Ka Prata. Ano 97, modelo 98, com direção, alarme antifurto, roda de liga, vidro e trava elétrico, película, só tô vendendo pois eu uso pouco e tô precisando muito da grana. Tá de Barbada, R$10.500 à vista. Um K Prata, ano 97, modelo 98. Obrigada por tudo e um abraço aos PBs. Vendo K98@hotmail.com. Denise mandou pra gente aqui. Cá pra nós. Beleza, bola, Denise. Gente. Obrigado. Pô, obrigado ao Cícero também. E aí, Almir? Obrigado, como aí, é galera. Que tá, querido? Pô, nada a ver com saudade de ti, meu. Nada a ver esse comentário do Maurício, né, cara? Puta, é hoje em dia. Olha aqui, ó o torpedo que eu recebo. Tu está certo, Maurício. Tem criador que chega a dilacerar o útero das cadelinhas de tanta cria que tiram pra ganhar dinheiro. O Potter, quando o Maurício é nós, contra animais. Aí nós vamos enlouquecer. Mas é óbvio, tem exceção pra tudo, né, cara? Tem gente que faz isso com gente. Não, a exceção entendeu? É tu. A regra é o cara ganhar dinheiro em cima de pilar de cachorro. Infelizmente é. Pior é que é verdade. O Maurício é contra argentino, cachorro. Mas os dois pontos de vista têm seu embasamento. Hoje de manhã ele tava falando que é contra policial também. E disse que lutador de jiu-jitsu é tudo bichinha. Quem que falou? O Maurício Amaral. É mesmo? Hoje de manhã. Bom, é mais um a se juntar ao Potter também, então. Exatamente. Potter, vamos andar junto agora. Olha aí. Gente, o que é mais importante hoje em dia é a segurança do motociclista. Porque o motociclista, quando bate, ele acaba morrendo. Falecendo. Não, nem sempre. Mas na maioria das vezes. Às vezes é pior. Às vezes fica na cadeira de roda. Às vezes fica tetraplégico, exatamente. Bate bem na coluna, ele vê, não consegue mais se mexer. É horrível. Eu mesmo tenho um amigo que está passando por isso nesse momento. Exatamente. Caiu de moto e está em cima da cama sem poder se mexer. É muito ruim isso. Abraço ao querido Brito, meu amigo. E aí é o seguinte, nós estamos com um capacete novo. Ah, é? Porque o capacete muita gente não usa, por quê? Porque é pesado, duro. E ocupa muito espaço. Cara, não tem essa de muita gente não usa, cara. Tem que usar capacete. Não, para, tu não usa capacete. Tu anda de moto, Almir? Não pode mais, não pode brincadeira nenhuma mais, programa. Não pode, acabou. Não, mas isso acabou, é brincadeira ou é sério? Não é um produto que tu tá vendendo? Acabou tudo. Almir, eu sou da geração que não usava capacete e hoje todo show mundo de bola. Usa capacete. Então, gente, tem que usar, é lei, né? É lei, então essa é a campanha do Almir, usar mais capacete. Mais capacete. Mas não aqueles pesados. E o cinto de segurança no carro. Mas qual é o teu capacete aí, Almir? O meu não sei se é permitido. Não, é sim, cara. Não, vai, é óbvio que é, Almir. É claro que é. Então, capacete, gente, muita gente não usa porque é muito duro, pesado e ocupa muito espaço. É uma coisa ruim de usar o capacete. Tem cheiro de suor dentro dele. Não tem. É morrinha. Mas depende de quem usa o capacete. E o pior de tudo, você pode pegar piolho com o capacete. Mas, cara, o capacete é individual. Por isso, o certo seria não usar capacete. Mas a Almir que te traz até você o capacete de isopor. Boa, Almir! De forma que é mais leve. Foi, é térmico pro inverno, né? Cara? Claro, querido. Boa. Tudo de bom pra você. Até umas latinhas dentro. Se perder. Dá pra comprar um maior e botar uma ceva. Exatamente. Se perder, é barato. É barato. Isopor é barato. Isopor hoje em dia é barato. Entendeu? Comprar, vê logo 30. Aí é descartável, não pega piolho, coisa e tal. Sei. O capacete de isopor da Almir. Foi esperto, né, Almir? Só tirou a carcaça do capacete. Eu deixei só o isopor. Mas é outro isopor. É isopor 14. De papelaria, de papelaria. Claro. Economizou material. De papelaria, exatamente. Tudo colado com durex, né? Passou na baiadeira ali, comprou um esparadrapo, hein? Aqui, né? Exatamente. Então o e-mail é: o estagiário já pegou todo mundo aqui no prédio, @, inclusive os homens. Ah, é. Cuidado, pessoal. Orkut.blumenau, Kaique, mandou pra nós. Kaique? Exatamente. Tá bem, Almirzinho, muito tem obrigado. Tem umas piadas politicamente anticorretas. Né? Não tem problema que sejam antipoliticamente anticorretas. Antipoliticamente anticorretas, não dá nada. Mas eu sei que o programa é, pô... Não, tamo junto. Tá diferente. Tamo junto. Não tem nada diferente, Almir. Show de intervalo, voltamos em seguida. Vamos conversar aqui, Almir. Chega aí. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 18 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola, abra a felicidade, nova skin, o cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo, você pode, você merece. Doutor Alceu, tudo tranquilo aí, doutor? É, papa mesmo, doutor. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Pepper, o Havaí perdeu, doutor Pepper. Eu queria pedir uma salva de palmas ao Silas. Ao Pilas, né? Ao Pilas. Que entrou com 3 zagueiros. E aos 15 ou 20 minutos do segundo tempo, quando já estava 2-0 pro Vasco, e o Havaí teria que fazer 3 gols, aí ele decidiu tirar um dos 3 zagueiros. O Pilas que mais uma vez cai na semifinal da Copa do Brasil. Sabe muito, Silas, cara. Parabéns. Ele é bom pra jogar de novo. Não dá pra jogar de novo, doutor Alceu. Não vamos ter uma segunda chance. Perdeu de doido, uma pena meu time, né, cara? Foi, o Vasco finalmente encontrou o caminho do futebol, né? Vasco e Curitiba. Pedreira, né? É, ok, mas tá se encaixando o Vasquinho, né? Diego Souza, Alexandre. Ah, é muito Felipe, jogador bom, né, cara? Vamos comer, né? Se machucou ontem, né? Tá triste, Almir, pro teu time? Muito triste, né, querido? Muito triste. Também porque já estão desmontando o Havaizinho. Já vão desmontar o Havaizinho todo. Marquinho vai pra um lado. Poxa. Goleiro já quer jogar pro outro. E aí, qual é a agora, expectativa, Silas, do Havaí pro Brasileirão? O Silas ninguém quer, né? O Silas ninguém quer. Ninguém leva aquela anta lá. Que isso, cara? Ninguém assim leva embora. E a notícia triste, doutor Peter, é o pai do Renan do Inter. Pois é, cara, que tristeza. Lamentável. Morreu o pai dele, doutor Peter. Pô. O Renan goleiro do Inter. Do Inter, não goleiro do Havaí. Havaí. Cara, um garoto de 26 anos perdeu a mãe há 2 meses num acidente de carro. O pai tinha saído do hospital, teve um mal súbito, que não sei se tem a ver com o acidente, e acabou falecendo ontem. É órfão o Renan, né, cara? Agora ele tem todo o nosso, enfim, sempre teve, né, mas nosso carinho aí, nossa. Cara, gente fina, cara, gente muito gente fina, boa, cara. E focado, muito bem criado pelos pais, cara. E o depois da final do Gauchão, né, ele comentou, todo mundo foi pra festa e foi tal, e ele foi pra casa onde o pai dele tava esperando ele, ficaram conversando e tal até madrugada e confraternizando aquela vitória, aquela volta por cima do Renan, no Grenal. Um grande abraço mesmo pro Renan, né, cara? Nossos sentimentos aí. Força, Renan. Era aí, tá bom, Pedro. Doutor Alceu. Obrigado, tá, doutor Alceu, pela sua sempre brilhante participação aqui no Pretinho. Quero perguntar pra vocês o que o Google, a Apple e o Rock in Rio têm em comum. Ó. Oh. Quê? O quê? Google, a Apple e o Rock in Rio? Google, Apple e Rock in Rio. Os três estão nesse mesmo. Por trás de todos estes negócios, Marcos Piangers, existe um administrador. Boa. Um cara de visão, talento e empreendedor que conhece o caminho do sucesso. Só uma escola como a SPM, referência em marketing e negócios, tem um curso para quem quer chegar lá. Além da estrutura show de bola, os professores são os caras do mercado que estão ali para te dar todas as barbadas. E você põe a mão na massa mesmo, na SPM com a empresa Júnior, que coloca os alunos de cara com o que está rolando no mercado. Então, demorou! Faça administração com quem conhece, faça vestibular de inverno na ESPM. A gente vem falando a semana inteira aqui sobre os cursos da ESPM e eu tenho falado também direto que a ESPM ouve em peso a programação da Atlântida, a programação, especialmente o Pretinho Básico. Tá bem, queridinhos? Beleza. Manda aí, Pi. Um homem rico estava mal, agonizando, pediu papel e caneta rápido e escreveu assim no papel: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Ah, sem vírgula. Sem vírgula, sem nada. Sem pontuação nenhuma. E aí quando ele foi fazer a pontuação, morreu. Morreu. Ficou assim a frase: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Muito bem. Morreu antes da pontuação e aí ficou aquela dúvida. E agora? Nisso, chegou o sobrinho, primeiro deles, e fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Oh, muito bem. A irmã chegou, deu uma olhada, pegou o papel e pontuou da seguinte forma: deixo meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Poxa, mas aí o padeiro ficou sabendo, pediu uma cópia. Sim. E aí puxou a brasa pra sardinha dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não. a meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E aí, finalmente, chegou a vez dos pobres. E um lá pegou. Não, dá licença, me empresta aqui. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Aê! Pô, demais isso aí, hein, cara? Muito bom, hein? A vida pode ser interpretada e vivida de diversas maneiras. Nós é que fazemos a pontuação, é o que diz o e-mail da Maísa. Baita frase! Baita frase! Mr. P! Sensacional. Maísa, beijo. Cajinho. O Sergião de Porto Alegre mandou três rapidinhas vindas de Cuba. O Sergião, três do Sergião. Três piadinhas de Cuba. Vamos lá. Em Cuba, um menino chega da escola faminto e pergunta pra mãe: Mãe, o que vamos comer? Nada, ferrito. Aí o menino vê o papagaio da casa e diz: Nem o papagaio com arroz? Não temos arroz, ferrito. Mas aí, o papagaio assado? Não temos gás. Assa na churrasqueira elétrica? Não há eletricidade, meu filho. E que tal papagaio frito? Não temos óleo, querido. E aí o papagaio: Viva Fidel! Viva Fidel! Uma professora muito cubana bom. Mostra aos alunos um retrato do presidente Bush e pergunta à classe: De quem é esse retrato? Silêncio absoluto. Vou ajudar vocês um pouquinho. É por culpa desse senhor que nós estamos passando fome. Aí um gurizinho lá: Ah, professor, é que sem barba e uniforme não dá pra reconhecer. Finalmente, Fidel está fazendo um de seus famosos discursos. E a partir de agora teremos que fazer mais sacrifícios. E diz alguém na multidão: Trabalharemos o dobro. E temos que entender que haverá menos alimentos. Da mesma voz: Trabalharemos em triplo! Sim, as dificuldades vão aumentar! E a mesma voz: Trabalharemos em quádruplo! Aí o Fidel pergunta pro chefe de segurança: Quem é esse sujeito que vai trabalhar tanto aí? Sergião de Porto Alegre. Essas pedras foram lançadas aqui antes de Cuba lançar, né? É verdade, boa, mano. E aí, Marcola? Sistemas operacionais, né? Tem vários sistemas operacionais hoje em dia pra você escolher, né? E tem a diferença entre eles. O Linux. Conhece o Linux? Claro. Linux é como uma mulata gostosa, só com um pouquinho feia de rosto, com quem você tem que conversar horas no boteco sobre ecologia e o embargo a Cuba antes de levar pra cama. Esse é o Linux. É meio trabalhoso, assim, meio feinho. Dá trabalho. Meio feinho, mas é gostoso. É gostosinho. Vale a pena. O Mac. O Macintosh, né? O Mac OS. Que loucura. De Steve Jobs, é uma patricinha. Linda, cheirosa, cheia de vontade. Só sai com quem tem carro importado. Todo mundo admira, mas poucos têm acesso. É dos ricos. É isso aí. Aí tem o Windows XP, que é uma baixinha que adora fazer amor. Adora coisinha. Bebe demais. Que adora coisinha. Vomita no teu sapato, desmaia na porta do quarto. Pô. Todo mundo pega, mas na hora H falha. Ah, é. E aí tem o novo Windows Vista, que é que nem a mesma baixinha aquela, que bebe demais e tal, dá pra todo mundo. Só que ela usa salto plataforma, implante de silicone. E tem um amigo gay que não desgruda dela e não deixa ela beber tanto. Ela é mais bonita que a XP, mais segura, mais complicada um pouquinho, mas no fundo é a mesma coisa. Mas ainda fica devendo muito pro OS, né? E tem a visão feminina, né? Dos sistemas operacionais. O Linux, pra visão das mulheres, seria um metrosexual que conhece as técnicas atuais de implantes e tratos com a pele. E a mulher só vai ter a chance após uma demonstração de intimidade com o assunto. O Mac é o Mauricinho bem arrumado, esportista e frequentador de academia. Só pega as filé. O Windows é um amigo chato do primo. Sempre gruda quando tem oportunidade, oferecendo as mesmas cantadas baratas. E o XP... O Windows XP é o mesmo amigo chato do primo, mas com carro. O Alexandre Vargas mandou aqui. Muito boa. E o diabo. O diabo é um otimista. Que diabo? Acha que pode tornar as pessoas piores do que já são. Baita frase! Muito bom, hein? Vai, meu compadre! Na porta da igreja, antes da missa, conversa vai, conversa vem. O padre, no meio daquele grupo... Ele olha, tem um nego velho de bombacha, facão na cintura. Azar! E tudo mais. Olha aqui, ó. da batina. Tu me desculpa, mas comigo é assim, querido. Se o cabra me contar uma mentira, sabe o que que eu faço, querido? Eu só faço... Hã? E se ele não justificar, é faca na barriga. Começa a missa e o nego velho lá no primeiro banco, na hora do sermão, o padre explicando o milagre da multiplicação dos pães. Queridos irmãos, Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães. Antes de concluir, o nego velho já deu uma assuntada. E o padre, mais do que rápido, disse, mas também cada pão era do tamanho dessa igreja. Sabe o que eu lembrei? É essa piadinha muito parecida com uma piada que o Chico Anísio contava lá na década de 80, quando ele ainda gravava aqueles LPs. Chico Anísio contando piada. E tem um, o meu pai tem um LP ainda. Chico e uma Anísio da. Contando sim, piada. Sim. E tem uma piada que é quase igual, eu achei que fosse pro mesmo caminho. É a mesma coisa, é o padre dando sermão e Jesus alimentou 5 pessoas com 5.000 pães. Aliás, 5.000 pessoas com 5 pães. E o cara na primeira fila. Eita, bom. No ano seguinte, o mesmo sermão e o cara ali, eu sei que no final das contas o cara, não, mas para aí, mas como assim? Aí o cara inverte e Jesus com 5.000 com, aí ele inverte. Alugue o DVD. Faz assim, ó, hoje tu chega em casa e ouve o disco. Esta piada só pede pro pai. Pede pro pai e ouve essa o disco. Piada só amanhã. Não, lembrei. Piadas inesquecíveis. Só amanhã. O cara inverte, porque o cara sacaneia ele, o Bebum na primeira fila sacaneia, que história é essa e tal. E aí no ano seguinte tá aí o Bebum de novo no mesmo local, no mesmo sermão. E aí o pastor pra inverter, pra pegar no cara, inverte a coisa. E aí diz, e Jesus consigo, deu de comer, faz agora, faz. O cara tinha dito, e aí ele diz, faço, mas faço com a sobra do ano passado. Ele faz uma enrolaçada toda que eu não lembrei a piada direito, mas o importante. Mas o que importa é isso aí. Mas alugue o DVD. Só amanhã. Ele fez uma vez. Agora eu vou passar a tarde toda tentando lembrar como é que é a piada. Daí a 6 tu conta. Aquela que agonia. E o Chico Anísio também gravou aquele disco com. Era o Baiano e os Novos Caetanos. Vou bater pra tu, Vou bater pra tu, Tem essa música também. Vai daí! Posso contar uma? Posso contar uma aqui? Piada velha do Porã! Apoio! Não passe frio nesse inverno! Use as blusas de Lambida! Lambida, macia e quentinha! Aí um padre, um pastor e um rabino querem ver quem é o melhor no seu ofício. Vão todos pra floresta procurar um urso pra tentar converter o urso. Depois se reúnem e o padre começa. Quando encontrei o urso, li o catecismo para ele, joguei água benta, benzi-o com água benta. Na semana que vem será o seu primeiro comunhão. Oh! E aí o pastor, achei um urso perto do rio e preguei o evangelho. O urso ficou tão fascinado que deixou que eu o batizasse. Olha! Oh! Aí os dois olham pro rabino que tá todo engessado na maca, todo quebrado, rabino lá. Rabino, pensando bem, acho que não deveria ter começado pelo circuncisão. Ah, lembrei! Ah, lembrou! Feito! Olá! Eu vou contar a piada direitinho agora. Só amanhã! Tava lá o cara pra dar o sermão, e aí disse, e Jesus com 5.000 pães deu de comer a 5 pessoas. Aí o cara na primeira fila, qual é? Só eu também faço, meu. O cara olhou, tá bom. No ano seguinte, naquele mesmo lugar, e Jesus, com 5.000 pães, deu de comer, a mesma coisa. Não, mesma coisa. Aí depois, o cara encheu o saco, no próximo sermão, e Jesus, com 5 pães. Aí olhou pro cara na frente. Eu disse, 5 pães. Deu de comer a 5.000 pessoas. Faz agora, faz, ô imbecil. Faz com a sobra do ano passado. Agora eu quero falar com você que está para fazer ou renovar o seguro do seu carro. Você tem que pedir pro seu corretor cotar com a HDI. Não deixe de pedir. Desde que começamos a falar aqui no início do ano do seguro da HDI Auto, tem muita gente que já fez o seguro e tá economizando até R$500 na diferença de uma companhia pra outra. É uma grana, então não tem por que pagar mais caro. O melhor é que na HDI tem o HDI Bate Pronto, centro de atendimento que libera consertos em minutos, sem enrolar o cara. Por essas e por outras que a HDI é líder em várias regiões do país, com mais de 1.200.000 veículos segurados. Então peça a cotação da HDI pro seu corretor, você vai ganhar tempo e dinheiro. HDI Seguros é a dica do Pretinho Básico, é de Bate Pronto, consulte o seu corretor. Não há tempo para mais nada nesse Pretinho Básico. Maurício Argentino Amaral. Queria comentar duas coisas. A primeira, a balada do Pretinho sábado em Balneário Camboriú. Aí, ó. Rancho Marias, vai ser a loucura universitária. E a segunda que eu achei bem bonita, a atitude aqui do Vitor, goleiro do Grêmio. Ele foi ao velório do pai do Renan. É verdade, fiquei sabendo. Isso é bastante simbólico, né, cara? É isso que a dupla Grenal precisa, desse tipo de atitude. A rivalidade é dentro do campo. Exatamente, campo só, então, cara. O goleiro do Grêmio foi ao velório do pai do goleiro do Inter. Achei isso muito bonito. É isso que os torcedores, né, de Grêmio antes Inter... Tu sabe que me chamou a atenção? Antes dos pênaltis do Grenal que decidiu o gauchão, que o Inter ganhou no Beira-Rio, antes dos pênaltis eles sonassem... se deram um abraço, eu fiquei observando os dois assim, antes de bater, o primeiro que bateu, acho que foi o Inter, né, eles foram lá, se deram um abraço e tal, acho que devem ter se desejado boa sorte, ou não, ou né, não. No caso, mas é, isso me chamou a atenção, quer dizer, mas são dois caras muito educados, são dois gigantes, o Vitor e o Renan é um cara muito pessoas elegante. Enormes, de estatura moral isso, enorme, de lição, né, pra exatamente, débeis mentais, aí vão brigar em estádio de futebol. Imoralidade é a moralidade daqueles que estão se divertindo mais do que nós. Caraca, hein, mano? Que foi que falou essa? Fui eu mesmo, acabei de falar aqui agora. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico, muito obrigado pela sua audiência, obrigado Coca-Cola, obrigado Nova Skin, obrigado Lojas Colombo e Tim, todo mundo junto no Pretinho. Uhul. Vem aí o cabelo no espaguete, nós voltamos às 6 da tarde.